Pista 10, vento uma centena ou não pode ser mais? Matarazzo já checado, Lima Hotel Tiorete. Segue pra qual parte após o pouso? Prossegue pra baixo, Lima Hotel Tiorete. Conhece o aeródromo? Afirma. Dá pra informação, intenção e circuito da 1-7, ó. Ok, então, reporte girando base para 1-7, baixado e travado. Reportaremos. Voo no 864, decolou os 35, chame 199 desse modo, por favor. 1-7, baixou e travou, Lima Hotel Juliette. Foi autorizado, 1-7, Lima Hotel Juliette. Então, a centena 149, após o pouso, está autorizado backtrack para livrar na bata. Autorizado, pouso e backtrack para livrar na bata, Lima Hotel Juliette. Parque backtrack, só em sintaxe. Comandador, Rono 167, estacionamento no 11. Rono 167, cuidando com a equipe de solo, rapaz, ataque. Confirmo, cortar para o ataque, Rono 1-7. Torre Salvador, muito boa tarde, são 3804, 3 milhas de Índia Serra. Boa tarde, 3804, reporte com a baixada e travada. Boa tarde. Obrigado, tá chamando a ponta de espera, cara. 23804, passa do externo baixado, travado visual. 23804, vem com a centena na 3 horas, por autoridade do CDS. Aí, pausa daí. Acionado e pronto, pista na 7, pelo Quebec. Motel Juliette, seu solo Force 4-1, na frequência livre, ao estacionar, boa. Táxi Golo 167 com 145 a bordo, 3 horas e 40, alterna galeão. Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, nesse momento, meia, ajuste 0 no 1 no bom voo. Bate principal, Índia, ponto de espera 18,6 com 1011, Golo 167, bom trabalho. Salvador, azul 4463, pronto para puxar aqui também, está no portão 10. Azul 4463, coordenando com a equipe de som na porta táxi, eu tenho o aeronave da Gol que está iniciando o táxi no 1-1 na tua retaguarda. Gente, vou passar na retaguarda, já coordenar o azul 4463. A 3804, sala 43, chama 1-2, chama 19. 219-3804. Salvador, TAN 3804. TAN 3804, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, TAN Juliette, 3804. Quem está ferido? Autorizado, pistão. Sei, livre pós 2260. Decolou 44, chama 19-8, boa. 3804, ingresso Juliette 02 no portão. Juliette 02, 3804. boa tarde, Corona 67. Não posso esperar o 97. Posso esperar o 90, desculpa. Uno 167, após o passaredo na curva, autorizado a minha manter. Após o passaredo, a minha manter. Agora 167. Salvador, Azul 4463, está pronto para o táxi, com PAB de 93, alterna Salvador, 2 horas e 55 minutos na minha. Azul 4463, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, sinal 6, ajuste 1011, bom voo. 1011, parte Índia, 186, ponto espera, Azul 4463, obrigado, boa tarde. Salvador 35367 no pátio 3, precisa puxar bem aqui o acionamento. 35367, coordenando com a equipe do Sol, reporta táxi. 35367, autorizado, táxi. 19, Sol. Mano 219, consolo, obrigado. Gol 1167, autorizado decolagem, então essa aqui não 147. Sempre decolagem, gol 1167. Saredo 2230, boa tarde, Alfa, partindo da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 2230. Antes da Juliette, visual com azul, passageiro 2230. Tente 2230, manda para o passageiro da Juliette, aeronave da Trip, já está iniciando o push. Tente 2230. Salvador, uma boa tarde, Azul 4463, se aproximando do ponto de espera, 0 pronto. 4463, ali na cola, pista 10, né? Então acendendo no 5. Ali na cola, Azul 4463. Número 7, ele colocou 4860, 119, 198. 198, Gorão 167. Salvador, o trip 5367, acionado, pronto para o táxi, POB 59, autonomia 3 horas e 20, alterna Natal. Trip 5367, autorizado táxi, Passat principal Índia, ponto de espera, Torre 1, no 8 do sinal 6, ajuste no 0 no 1, bom voo. Ok, autorizado o táxi, Alfa 118-6. Pera apenas para informar a nossa alternativa Recife. Gente, atendendo Recife, 353 na 7. Observando o tráfego da Trip, Juliette parou, posição 3 do Pote 3. Afirmativa, após a passagem do colega da Trip, Juliette, pelo Juliette, posição 03, 2230. Ininteligível. A linha e decola pista 10, vento a centena 1 na 5 nós. Bem autorizado, a área decolada do 367. O Torre, o Trip informa que as transmissões tanto da torre quanto do sol estão praticamente ininteligíveis. Havia muito chiado de fundo aí. Frisk 50, decolando na pista 1-0 com curva direita na subida da El, Leda, após a oposição Eudes, onde tem a 7-0-via. Aciona 5434 no transponder e o controle 119-8. Conforme 340, vitória, segunda pista 10, na direita da El, Leda, Eudes, 17-0-via, 5-0, 434 na frente. Azul 40 tem nosso correto, vai estar pronto para chassar na 08. Prossiga, Romeu. Na escuta da torre, Romeu. Controle 19-8. Tráfico Salvador, boa tarde, voo 1867, tem informação November, autorização Brasília. Voo 1867, boa tarde, informação November confere, autorizado Brasília, nível 360, via Prisolo 7, decola da pista 1-0, com primeira curva direita, na subida Arbor, Elefa, aciona 5436, controle 119-8. Autorizado 360 pela Aperto 17, decolando da 10, curva direita, Arco Exército 5436, transponder 119-8, controle, voo 1867. Voo 1867, correto, vai estar pronto para estacionar no 09. Vai estar pronto para estacionar no 1867. 367 de Close 55, chame o controle, Mauro. Pode confirmar a frequência, por gentileza, 208? 119-80. 198, obrigado, bom serviço. Boa tarde, eu fui 5447. Flip 5447, boa tarde, vamos acostar November, prossiga. Informação November, pronto para a cópia da autorização para barreiras. Flip 5447, autorizado barreiras, nível 200, decolando na pista 10, com primeira curva esquerda, no submundo, após direto. Aciona 5442, controle 119-8, trip 5447. Autorizado no centro para barreiras, decola da Fondela, que transcende no novo e após direto. O transponder 5442, o controle 119-8, está no máximo 3, trip 5447. Trip 5447, com o estacionamento correto, o repórter está pronto para estacionar no pátio 3. Bota, obrigado. Nada. Torre, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Golf. Triplo Romeu Golf, a intenção é 1017. Após externo, cancela e segue para 1700. Gente, plano modificado a 59, reporte girando base para a 1017, né? Então, assim, tem 159. Gente, vai reportar o cancelamento, Romeu Golf. Gol 1867 para Puxi, portal 9. Gol 1867, eu tenho equipe de sol, rapaz, ataques. Portal táxi, vai ser. Ah, no cancelamento, Romeu, Romeu Golf. Tá tirando base para o 97, Romeu Golf? Ativar a porta de base, Romeu Golf. Autorizado pista no 7, Romeu Golf. Vento para centeno na 59. Livre pouso no 7, Romeu Golf. Alô, voo 1867 para o táxi com 102 no POB, 3 horas e 43, alternando da pista. Voo 1867, táxi parte principal Índia, ponto de espera, torre 1-186, ajuste no 0 no 0, bom voo. Autorizado, pela Índia, 1-186 no 0 no 0, voo 1867, obrigado. Bilhete Bravo Delta autorizado o estacionamento, é pode para ingresso no pátio principal. O primeiro não chama para a cópia? O Fox Romeo Alfa, informação que está em Oscar, aguarda a cópia. Salvador Azul 409. Azul 409, no 08, cuidando com a equipe do solo e porta-ataque, só atento a aeronave da Gol, que está passando a retaguarda. Coordenação, aeronave da Gol, recupera o ataque. Alfa, autorizado para Sierra Whisky, November Bravo, nível 085, decolando da 17 com curva direita, restrito no meu pé no corredor A-Check, até o fora da barra ou liberação do controle. Aciona 5176, controle 119.8, o Fox Romeo Alfa. Correto, confirmo que é o meu pátio? Para ataques do Rio 18 decimal 6, ajuste no 0 no 0, Fox 9, meu voo. Bravo Delta, autorizado ingresso, parte principal. Querem não, corrigindo. Vai manter posição, aguarda para ingresso, gentileza. Seu número 9 do Zucan, iniciando o posto. Salvador, azul 40 de nosso tanque, 74, Fernando Galeão, 3 horas e 50. Azul 4089, motorizado ataque, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 na noite, pressão 6, ajuste no 00, bom voo. Índia 36, 00, Juliette Bravo Delta, após passagem na aeronave da Azul, está autorizado em ingresso no pátio principal. Prossegui Lima, Mike, na Quebec, reporta para cruzamento. Noite 67, veículo 08, chame 19-8 com o... 19-8. Salvador Azul 4089, era. 4089, linda, cola, pista 10. Vento uma centena na sete nove. E a reclagem de 4089. Salvador, 3547, pushback, acionar, seu taxa 3. Trip 5447, cadê o Rio de Salvador para o táxi? Reportará para o táxi, 5447. Vitor Mike Quebec, autorizado de desenvolvimento do ano 745. Decolou os dois, chame a 99 decimal 8, por favor. 19 8, obrigado, boa tarde. Fox Romeo Alfa, autorizado, tá? Pronto para alinhar e decolar sem parada? Está livre, autorizado a alinhar e decolar, pistão 7. Já parei para lançar essa. Vento 1 centeno no 79. Oi, Salvador, Cordial, boa tarde, esse é o Trip 5240. Dia Trip 5240, reportando baixada e travada. Camará, baixada e travada 240. Quatro sete, pronto para o táxi 51 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Montes Claros. Trip 5447, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 6, ajuste no 0 no 0, bom voo. Parte principal Índia, 118.6, ponto de espera, 1011, é com família, muito grato. Alfa decolou os 15, chame 199.8, controle no voo. Final, baixada travada, trip 5240. 5240, vento de proa, condor 5-9, foi autorizado, parece. Livre, pouso 240. Pote na curta final, pistão no 7, vento 1 centena, 1 no 5 mais. 3, 130, autorizado Vitória da Conquista, no nível 180, decolando a pista 10, com curva direita na subida árvore, Alefa. Aciona 5460, controle 119, decimal 8. Está corrigindo a árvore, após voo direto, Vitória da Conquista. Afirmativo, então, 180 autorizado, para Conquista, decola da 10, perfil da árvore, após voa direto ao destino. Transponder 5460 e 198, controle de saída, passarei 2230. Passarei 2230, correto? Pode estar pronto, professor? Sim, senhor, faremos. 5447, ponto de espera, pronto de decolagem. Boa tarde, Cris, após a companhia, para jogar a arma, Cris. Após a passagem, a linha mantém 5447. Solo 5240, boa tarde, Alfa Juliette, Pad 3. Alfa Juliette, Pad 3. Afirma. 5-4, Pad 3. Aprovado para Belém, nível 360. Copio 36, agora coordenação 38. Autorizado Galeão, nível 360, via pêssego 10 das MAP, após direto Lúvito conforme a rota do plano de voo. Decola na pista 10, com primeira curva direita, subida da El, Leda, após voo bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5444, controle 119, decimal 8. Autorizado para Janeiro do Ponto Galeão, via 360, J5 10, após MAP, e após voo Lúvito. Então, 3193, que foi o momento correto, o repórter está pronto para o chassinar. 2, autorizado backtrack, a próxima frequência de voo. Boa tarde, acesso 3216, atualização nível 370, Fortaleza. São 3216, autorizado Fortaleza, nível 370, decolando na pista no zero com curva esquerda. Na subida, Momo, transição Froti, para interceptar o Zulu 19. Aciona 5455 e o controle 19, decima 8. O TAM 3612. Corrigindo o TAM 3616. 370, colando down no zero com curva esquerda. Próxima, Momo, transição Froti, intercepta o Zulu 19. No 4, transpondo 19,8.5. 3206 da TAM, correto, rapaz, tá pronto para estacionar? Será. São 3206 no 01, no coordenador com a equipe de salva porta táxi. Passará. Passarei do 2230 no pátio 3, posição 3, puxei acionamento. Passarei do 2230, coordenador com a equipe de salva porta táxi. Passar. Ficudão, manda um abraço, tá aqui com a gente. Um abraço aí, galera. Bom voo. Valeu. Júlio Janeiro 61, 4, estabilizado. Visual. Ano 4, ano pouso autorizado, pista 10, então a centena, ano 7. Livre pouso, ano 4. Boa tarde, papá, papá, que eu vou fazer uma coisa. Oi, Salvador, papá, papá, Lima Golf Delta. Lima Golf Delta, número 2 para pouso, pistão no zero. Aguarde autorização, vem para uma centena com o nosso. Aguardando autorização, Golf Delta. Passareiro 2230 para o táxi, 56 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Passareiro 2230, autorizar táxi, parte principal Índia, seguindo aeronave da TAM, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 0, bom voo. Grato, obrigado, boa tarde. TAM 3193, vai aguardar para a puxa. Salvador, muito boa tarde, meu nome está transitando. Ei, 1-4-1, boa tarde, Alfa, reportando da Juliette. Portará da Juliette, meu senhor. Fala, 3216 para táxi. 3216, prossiga com os dados para táxi. 32 para 32 no meio para o táxi com 124 agora, atrás de uma pessoa, 5 horas e 50. TAM 32 no meio, autorizado o táxi. Parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 0, bom voo. No. E a Índia, ponto de 086, ajuste no 0 no 0, 32 no meio. Juliette, 6141, ingresso a Juliette para 05. Juliette 05, 6141. Boa tarde, até 3206, pronto, pode ser. Lima, Golf Delta, Solos 31, chamando 21, décima nave, Solos. Boa, vamos lá, Golf Delta. Golf Delta. A linha mantém aguardando que está livre. Tá, a linha mantém, 3206. Tá 3206, livre decolagem, 110 graus com 169. 3206. O passageiro 2230, ponto de espera pronto, tá avisado ao contato. Assim que o tráfego iniciar a corrida, linha mantém 1-0, passageiro 2230. Pode estar, linha mantém 2230. Jesse Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Solo Salvador, 3193, alguma previsão para autorização do pushback? Autorizado, chama o táxi. Ah, eu agradeço. 3193, autorizado o pushback, acionamento portão 2.